Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado direito está o Lucas. Eu vou imitar o Jomon e falar que hoje eu não sei o que falar. O Jomon não veio hoje porque ele tá dodói, tá? Então a gente não tem o lado esquerdo. E diretamente do Japão está o Jefferson. Eu me tornei 2% mais japonês. Você tá 2% do Dragon Quest? Não, eu terminei. Ah! Acho que a porcentagem é maior, cara. Ah, é maior? Ah, então tá. Não sei, virei mais japonês. Tô gostando de Dragon Quest. Agora falta terminar todos os outros. Eu não sei quanto a vocês, mas sempre que eu preciso ir o mais rápido possível numa fila de mercado, sempre acontece alguma merda. Sempre. Tipo o quê? Então, outro dia eu tinha 3 itens pra comprar só. Porque teve um café da tarde no trabalho, aí eu tinha esquecido de comprar uma coisa pra ajudar no café, né? Uhum. Aí fui lá, comprei um bolinho e uns 2 sucos, né? Ah, mas tá bom, né? Normalmente, quando isso acontece, a galera, tipo, compra um pacote de fandangos e uma Dolly. Não, mas lá no trabalho o pessoal faz uma coisinha um pouco mais organizada. Eles fazem uma listinha uns dias antes, aí você coloca lá o que você vai comprar. Eu achei maneiro isso aí. Uhum. Aí eu ia ter uma reunião em breve também. Eu só queria deixar as coisas lá pra contribuir depois da reunião e comer, né? E cara, eu peguei uma fila e o idoso começou a bater papo com o atendente. Aí ele reclamou de uma coisa. Aí veio alguém ajudar. Aí não sabiam o que fazer. Cara, eu só sei que eu passei uma raiva absurda, meu. E aí, em seguida, tinha mais uns 2 idosos, né? Eu, puta, cara... Por que eu tenho que passar por isso? Mano, normalmente, isso que é foda, eu não sei em qual fila que você tava, né? Você tinha que estar na do caixa rápido. Era o caixa rápido, cara, só que o caixinho da galera tava cheio, a galera não sabe respeitar. Mano, isso é foda. Quando eu tô, não necessariamente em caixas de supermercado, mas quando eu tô em fila, normalmente tem alguém na minha frente que tá me fudendo também. Não que eu consiga exemplificar, mas mano, supermercado, a galera quer trocar uma ideia que eu não entendo. Ao invés de eles simplesmente entrarem no chat wall, eles preferem ir pro supermercado pra fazer uma social, sabe? Conhecer pessoas, discutir, normalmente reclamar sobre alguma coisa. Eu não lembro. Acho que é que como eu moro em cidade pequena, pelo menos aqui no Japão, fila eu não pego muito. A não ser quando eu vou, sei lá. É operadora de celular. Aí é uma desgraça. Mas aí não é uma fila. Você tá sentado lá e fica 3 horas lá, sei lá, vendo um mangá, ou assistindo TV, ou chupando bala. Não sei. Mas eu só queria deixar claro aqui que eu prefiro o Dolly do que os 2 sucos, tá? Ring Fit Adventure foi lançado nessa sexta-feira e eu, como, sei lá, tô no Japão e a gente gosta, eu não tenho onde gastar dinheiro, eu comprei só pra falar as minhas primeiras impressões aqui no podcast. Aham, convenientemente, só para isso, né? É, só para isso. E o problema das primeiras impressões é que eu não tive muito tempo pra me exercitar. Na verdade, eu tive um dia, só que aí eu fiquei cansado, aí não dava mais, né? foi meio tenso. Mas assim, o que vocês querem saber sobre o jogo? Tipo, eu não sei por onde começar. É um jogo estranho. Tá, eu vou fazer uma pergunta e talvez ela já esclareça como é a mecânica inteira do Ring Fit Adventures, tá? Conforme eu tava vendo o vídeo, a mecânica ela parece ser muito repetitiva na questão de eu tenho que correr, encontrar monstros, batalhar, correr. É exatamente isso ou vai tendo várias mudanças de gameplay, a coisa é bem mais divertida do que parece? Bom, Ring Fit, esse modo que você tá falando é modo aventura. É verdade, sim. Então o modo aventura tem uma historinha lá, tem um vilão, eu só joguei o primeiro capítulo só pra ver como é que funciona. Então basicamente é isso, eu não cheguei a encontrar nenhuma batalha, mas você tem um percurso que você vai correndo, né? Você vai fazendo... Uhum. Qual que é a tradução de jogging? Eu não sei. Acho que... Acho que é uma corridinha. Eu não sei traduzir jogging também. Mas você vai trotando. Vocês entendem. Você vai correndo sem sair do lugar. Isso. Você corre sem sair do lugar. Primeiro, é importante deixar claro que você tem que calibrar, né? Então, se você quer ser meio cuzão e cheatar o jogo, sei lá, faz o que você quiser, velho. Sabe? Tipo, é porque ele fala, corre devagar e depois corre rápido. Aí ele fica meio que calibrado pra, sei lá, pra ser acessível pra todo mundo, né? É basicamente isso. E quando você... Aí tem alguns obstáculos, por exemplo, às vezes tem uma porta, aí você tem que atirar na porta pra você passar. Você tem que pular, você pula abaixando o Ring Fit pra baixo e fazendo pressão. E você pode, além de atirar, você pode sugar, né? Que você estica o Ring Fit, aí você meio que suga as moedinhas. Então, o modo aventura é basicamente isso. Você vai caminhando pela floresta e acho que até encontrar uma batalha que eu não encontrei, mas... É isso. E isso é bem cansativo. Tá, eu entendi. Então, conforme você tá correndo, tem uma mecânica de runner mesmo, né? Não é só correr. Você vai tendo que mirar nas coisas, prestar atenção no cenário e vendo alguns obstáculos ou coisas pra colecionar. Enquanto se você encontrar um monstro, entra no modo batalha. É isso, né? É. O monstro imagino que seja, mas é isso aí. Você tem um ponto A, ponto B. Aí você tem um tempo lá que você... Tempo da fase não é nada que você, tipo... Você pode extrapolar esse tempo, mas acho que é só um tempo estimado que eles te dão. E você pode, sei lá, meio que controlar. Fiz trajeto de tal percurso a tal coisa em X minutos, assim, sabe? É uma coisa pra você, sei lá, traquear o seu percurso, o quanto você exercita. É que eu suponho que seja bem chato, né? Seria bem chato se não tivesse essas coisas adicionais pra fazer no meio do caminho. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, Jeff, que eu prezo muito nesses jogos de movimento, que eu acho importantíssimo, é a precisão. Você achou que estava mal feito, ou quando você esticava já sentia na hora, por exemplo, fazer a ação de sugar as moedas? Qual que foi a sua... Qual a sua opinião sobre a precisão desse Ring Fit? Eu acho que o Ring Fit, ele é preciso. Você sugar as coisas, você levantar, baixar, é ok. O que eu acho que, eu não sei, eu acho que talvez o que não seja tão preciso é o Joy-Con na perna. Que às vezes quando você tá correndo, eu não sei se eu tô correndo errado, ou, por exemplo, tem uma parte que você tem que, quando tem uma escada, você tem que levantar mais a coxa pra ir mais rápido. Aí eu levantava a coxa e eu sentia que não ia direito, eu não sei se é porque eu tava levantando errado, ou porque, sei lá, eu acho que a precisão ela ficou mais por aí. Mas o anel em si, ele é muito preciso. Então, esse que você falou que põe na coxa, será que na hora que você calibrou, por exemplo, você correu de um jeito, aí na hora que você vai jogar, você não correu do mesmo jeito? Pode ter sido isso também. Pode ser a minha descoordenação, mas se eu sentir algo que não é preciso, é você... Ou talvez porque minha coxa é gorda, sei lá. É você amarrar o Joy-Con na coxa esquerda. Eu acho que esse é o maior problema. Acho que tem um jeito de você jogar multiplayer com a sua noiva. Ela segura o Joy-Con que deveria ficar na coxa, vai movimentando, e você fica com o Ring Fit. Aí vocês dividem o trabalho. Ou ele fica deitado no sofá, né? E vendeu a jogar. Jefferson, você também comentou sobre a pressão do Ring Fit, né? Isso te incomodou de você tendo que ficar pressionando o controle e doeu em algum momento? Você fala, não quero mais ficar jogando porque tá incomodando minha mão. Ring Fit é um jogo de exercício. Por exemplo, você tem que fazer uma força considerável. Porque, tipo, por exemplo, o botão lá no Ring Fit é você pressionar ele, né? Então, se você tá com preguiça, não é pra jogar esse jogo. É basicamente isso. Isso é um jogo que você vai se exercitar muito, né? Muito. Só selecionando o menu já é um exercício. Mas a pressão incomoda? Dói segurar o controle conforme você tá pressionando? E conforme o tempo te incomoda isso? Não dói. Não, é bem... Eu não sei. O grip dele é bem macio. Então é bem cegado. Tem até uma proteção aqui pra você pegar. Então é muito macio. Né? Eu acho que... Aliás, a qualidade do Ring Fit eu achei, tipo, excelente. Eu não sou uma pessoa muito forte, mas... você faz aqueles meio, aqueles testes de ah, vamos ver, pressionar o quanto que isso vai, ou alargar aqui, eu achei excelente, eu acho que isso aqui é bem durável. Muitas análises que eu li desse jogo e vi, né, muita gente cita que esse é o jogo para pessoas que não querem ir para academia, seja por tempo de locomoção até academia, ou fator social que não gosta de ambiente da academia. Você acha, Jeff, que esse jogo é realmente uma alternativa barata a você pagar uma academia mensalmente? Porque, na minha opinião, eu encaro que ele vai ficar chato uma hora, então não é uma alternativa a longo prazo. Eu acho que esse jogo é uma alternativa barata, porque mesmo se você não quer ir na academia, sei lá, você vai comprar uma esteira, você vai ter um bagulho imenso na sua casa, sabe? Se você comprar qualquer aparelho, sei lá, uma bicicleta ou qualquer coisa do tipo, vai, sei lá, vai com um espaço considerável e às vezes você nem vai usar. Eu acho que o diferencial do Ring Fit é exatamente que, como é um videogame, você tem os seus resultados na tela, entendeu? Você pode fazer sua rotina de exercício, você vai ver o quanto você tá, sei lá, o quanto você precisa fazer, ele te mostra as coisas e te mostra o resultado. Então, acho que isso deixa as coisas mais, assim, mais divertidas, porque você vai vendo que você vai ganhando resistência, né? E você vai conseguindo expandir mais as coisas. Acho que é mais pela interação. Eu não sou nenhum especialista, mas se você fizer todos os exercícios diariamente por um bom tempo, substitui a academia. Porque a quantidade de esforço que você faz é absurdo. Talvez o problema seja a parte de baixo, né? Porque o Ring Fit ele trabalha muito com braço, com tronco, a parte de cima, assim, do corpo. Talvez o problema seja na perna, que é mais você ficar correndo no mesmo lugar, entendeu? Oh, e Jefferson, você pode escolher entre exercícios moderados e mais frequentes ou mais leves, porque no iFit ele permitia isso, né? Suponha que uma pessoa que esteja mais fora de forma não vai conseguir simplesmente ir lá e fazer os exercícios que ele tá pedindo, né? Então, o modo aventura, acho que é o exercício X. Mas além do modo aventura, tem uns minigames, né? Não sei se é party mode, alguns minigames, uma sessão de exercícios simples, que você pode escolher qual que você quiser, e uma sessão de treinamento, né, que ele dá um misto de exercícios para determinada parte do corpo. Então, se você quiser só ir nesses minigames ou só treinar determinada região, você pode fazer. Inclusive, uma coisa que é legal, que você pode... tá fazendo com alguém, você salva num save o seu high score, entendeu? Aí você dá pra outra pessoa faz o mesmo exercício e ela grava no outro save dentro do... se o usuário tá no console. Então você não tem como regular a intensidade do exercício, né? Você seleciona outros exercícios. Regular a intensidade é se você quer ele ser regula na dificuldade, por exemplo. Um exercício que te exige você, sei lá, apertar o anel, aí você fala, você quer que seja forte ou fraco, né? Qual a pressão que você dá. Uhum. Aí, dependendo disso, sei lá, ele te dá 100 pontos por cada vez que você faz certo, entendeu? Aí se você coloca na dificuldade um pouco mais difícil, aí você tem que pressionar mais forte, entendeu? É só isso. Esse jogo realmente parece ser uma opção legal. Pena que a gente vive no Brasil e eu teria que fazer um empréstimo no banco pra comprar ele. Eu acho que é isso. Esse jogo vale $80. Só o anel, o Ring Fit, ele vale. Eu gostei bastante da qualidade do produto. Então, mas é aquela coisa. Não aconselho ninguém a comprar porque é Brasil. Mas valeu a pena testar. Mesmo que eu fico com preguiça e deixe isso de lado. Mas eu acho que esse jogo vale muito a pena. Recentemente foi lançado o Little Town Hero. Esse é um jogo que a gente comentou em alguns casts passados já. É um trabalho alternativo da Game Freak. Geralmente a gente está acostumado com Pokémon. E eu gostaria de perguntar ao Jeff, que ele conseguiu comprar o jogo e testou, quais foram as primeiras impressões dele. Porque já vou adiantar aqui que eu vi muitas análises e a coisa não tá muito boa. O Jefferson tá meio gastão com jogos. Ele sempre foi. Essa semana... foi, pô. Eu sempre fui, mas o problema é que tá saindo muito jogo em sequência. Aí o gasto tá, realmente tá. Mas Little Town Hero, eu acho que as análises elas estão certas. No sentido de que... é claro que esse jogo ele é meio feito assim, sem tanto orçamento. Mas Little Town Hero é um jogo sobre escravidão. E Pokémon não é? Cara. Cara. Então, o problema é que Pokémon são bichinhos. Little Town Hero é um ser humano. Eita, você captura ser humanos, é isso? Não. Você começa numa cidade, o protagonista. Aí você... dizem que você não pode sair da cidade porque tem monstros ou porque é proibido. Só que você pode trabalhar na mina. Isso, sei lá, com uma criança de 10 anos de idade, imagina. Nossa, cara. Enfim, é um RPGzinho um pouco simples. Ele tem uma mecânica, em vez de pontos de experiências, ele é feito por turnos e você é tipo meio que cartas. Você tem cartas de ataque, cartas de defesa, e todas elas têm ponto de ataque, de defesa. É um pouquinho complicado explicar, eu acho que quem sabe jogar jogo de tabuleiro, acho que tem essas coisas mais em mente, assim, sabe? Você... É que, pelo que eu entendi, você se move em locais lutando contra o monstro e usa ideias. É isso, você usa ideias, aí tipo, você meio que ativa a ideia, aí você pode usar ela, entendeu? Aí uhum. a ativação da ideia tem pontos de energia. É uma coisa bem... assim, eu que não tenho experiência, eu achei bem divertido. Eu falo assim, ó, o jogo aqui é de baixo orçamento, é um jogo menor, é um jogo indie, é um preço abaixo, mas eu acabei gostando bastante, porque é um jogo infantil, não que seja pra criança, mas é o jogo na visão de uma criança, entendeu? Então, várias coisas quando você prossegue na história, é basicamente assim, do tipo, ah, você não pode fazer isso. Qual que é a ideia da criança, né? Ah, então ele falou pra ir ali. Aí você vai lá e vai, sabe? Ele tem essa conversa interna muito clara. Eu acho isso muito divertido, porque, tipo, você vê que o menino tá lá e ele quer... por exemplo, pra sair da cidade ele tem que passar pelo castelo, mas o castelo é cercado de soldado, né? Guarda. E o guarda não vai deixar você passar, né? Só que aí você vai... faz de tudo pra tentar ir pra fora, assim. E você não quer violar nenhum... Talvez você não se importa violar nenhuma regra, mas você quer sair porque você quer descobrir o que tem fora da cidade. E aí é que eu não sei se pra onde a história vai, porque eu joguei os dois primeiros capítulos, acho que tem menos que 10. Eu não sei se o que vai acontecer, mas a história é basicamente essa. E o que as pessoas estão falando, que a batalha é muito longa, pra mim a batalha é muito divertida. Pra mim a batalha é o ponto forte desse jogo. Porque você, toda vez que você vai demorar, sei lá, 20 turnos pra ganhar uma batalha, só que sempre tem aquela sensação de que você faz aquele pensamento, nossa, combinando essa carta nesse exato momento certo, nesse ponto específico. Aliás, uma coisa que o Lucas falou, quando você, na batalha você vai morrendo de lugar, né? O que importa pro lugar é o suporte que pessoa X tem, entendeu? Então você meio que vai rolando o dado pra ver onde você vai cair, né? Aí tem cartas que você tem que como controlar a sua movimentação, e tem suportes que te ajudam em coisa X e Y, e com isso você vai meio que gerenciando a gameplay do jogo. Você comentou sobre suportes e pessoas, né? Ah, um suporte que a pessoa X tem. Essas pessoas, elas são NPCs ou moradores que você encontra no navio, é isso? Isso. São NPCs e ela fala, ah, por que você não faz isso? Aí ela te dá uma ideia, entendeu? Entendi. Aí você meio que materializa essa ideia ou não, dependendo da coisa. Ou você repõe as ideias e são várias coisas assim que você tem que aprender. Eu posso falar que eu comecei a batalhar e a primeira batalha eu perdi, aí eu fiquei tipo, eu sou muito burro. Mas aí quando você ganha, você fala, nossa, era só fazer isso, entendeu? Entendi. O suporte que você fala é, sei lá, algum tipo de interação que você tem com a pessoa? Ou, por exemplo, é a afinidade que você tem com um certo NPC? Não, não. O que que é? É só, tipo, uma pessoa vai estar no lugar X e ela vai te dar, sei lá, uma carta, uma ideia. É só isso. E conforme as lutas mudam, tem outros caras no lugar. Ou, sei lá, ali tem um canhão que se você combinar com a ideia X, ele tira, sei lá, não sei quanto de dano do seu oponente. Vale mostrar que, assim, a ideia do oponente, ela tá bem clara. Então você tem que meio que contra-atacar, entendeu? Ele te mostra qual ideia ele vai usar, qual ação ele vai usar. Aí você tem que ver se você quer dar parry na ação, do tipo, você quer quebrar aquela ideia, ou se você vai aceitar a derrota, entendeu? Nos primeiros momentos do jogo, eu sempre quis ganhar e eu vi que essa não era a estratégia certa, sabe? Tipo, eu sempre quis quebrar a carta dela, aí quando eu chegava no turno seguinte, eu não tinha pontos de ativação pras ideias. Aí depois eu tomava dano tipo Struggle no Pokémon. Até eles mantiveram isso, cara. Isso. Aí eu perdi assim, eu fui burro porque eu não soube aceitar a derrota. Eu acho que, acho que nesse ponto eu gostei muito, assim. Tipo, eu me senti muito feliz jogando, assim. Toda vez que você ganha, parece que você fez uma coisa certa, né? Você pensou de uma maneira certa. Conforme você tá falando, pelo que a galera tava reclamando, que eu li também das análises de batalha longa, não dava pra se esperar nada contrário de um jogo de cartas, né? Porque, essencialmente, aparentemente, My Little Town Hero... Como é que... Little Town Hero, senão vira My Little Pony. Little Town Hero é um jogo de cartas. A maioria dos jogos de cartas, os turnos são demorados. Você vai pegar jogo de Yu-Gi-Oh! Aí, que demora 10 a 15 minutos uma batalha mesmo, não tem jeito. Quais são os outros pontos, assim, você até comentou, as análises estão certas, né? Quais são os pontos que você não gostou do jogo tanto quanto as análises, Jefferson? Porque até o momento, aparentemente, você curtiu o jogo. Não, eu adorei, eu acho que elas estão certas no sentido de esse jogo, ele não tem nenhuma grandeza em escala, entendeu? Nem deveria ser, né? Nem deve ser, eu também acho. Eu acho que o pessoal reclama que a batalha é muito longa, mas a batalha é a melhor parte do jogo. Então, eu acho que o problema é o nome da Game Freak, né? Quando você fala Game Freak, o pessoal já pensa em jogos Pokémon grande escala e tá vindo mais um RPG, que é algo que a Game Freak sabe fazer, então a expectativa cresce muito, né? É que eles têm outros projetos menores, né? Quando você fala em Game Freak, por exemplo, na minha cabeça vem Pokémon principal, mas aí o projeto vem Harmonite, aquele Tumble de Elefante, não lembro o nome, e aquele joguinho de carta lá de cavalo, sabe? É, que o Jefferson também jogou, e... Dá pra relacionar esse jogo com Harmonite, com certeza. Porque foi um projeto também para Levo, que é um jogo curto, rápido, de baixo orçamento e é quase um jogo indie, né? Por sinal, eu adorei Harmonite, né? Mas é realmente, você falou, é curtinho e simples. Então, eu adorei esse jogo. Eu consigo, assim, talvez ele seja um pouco caro, né? Mas aí é dinheiro, eu não sei. Aí depende do orçamento da pessoa. Mas, em geral, eu gostei muito. Acho que é um RPGzinho, assim, com mecânicas de cartas que pra mim é novidade, né? Porque eu não jogo muito. Então, descobrir como funciona isso é muito legal. Outra coisa que eu adoro desse jogo é que não tem experiência. Você tem que... Você vai ganhar as batalhas pensando, escolhendo a carta certa no momento certo. Mas, se você perder, você ganha pontos de skill, que te ajuda, você tem tipo uma árvore de skills que você vai colocando, entendeu? Na sua próxima batalha a carta vai estar com um pontinho a mais de experiência. Isso se você quiser usar ou não, entendeu? Então eu tô meio que... eu posso até perder a batalha, mas às vezes eu não gasto ponto pra não ficar muito fácil na próxima vez, entendeu? Eu escolho deixar acumular, então eu só gasto nas vitórias. Então é uma coisa que pra mim deixa muito divertido. Cada vez que eu ganho essas batalhas longas, é porque, sei lá, eu sinto que é por mérito meu. Porque eu fiz uma coisa que sim, tem um elemento de sorte, que é você cair no lugar certo, mas é muito de você fazer a coisa certa na hora certa. E pra uma pessoa que é inexperiente como eu acho muito divertido. E esse jogo, talvez, eu acho que a recomendação é nisso. Se você tem experiência com jogo de carta, com essas coisas demoradas assim, você não acha Little Town Hero nada demais. Porque você vai pegar a mecânica muito fácil e você vai ficar assim, você vai burstar esse jogo e falar assim, Não deu a dificuldade que eu queria. Mas pra quem não tá acostumado com isso, eu acho um jogo bem legalzinho. Como o Pokémon está próximo de ser lançado, nada mais justo do que a Pokémon Company começar a lançar mais informações sobre o jogo, mais novidades e até novidades de terceiros, de parceiros que também estão surgindo, né? Começando que a Pokémon Company, a Nintendo, eles lançaram um novo mini trailer essa semana com novidades, né, de Pokémon. Eles já haviam anunciado que eles lançariam esse trailer, a galera ficou muito na expectativa de que talvez aparecesse a evolução dos iniciais, talvez aparecesse mais uma Galarian Form, coisa do tipo. Na verdade, eles basicamente apresentaram a versão Gigantamax do Pikachu, do Charizard, do Meow, do Eevee e do Butterfree. Acho que eles colocaram esses, obviamente, muita gente reclamou que são Pokémon de canto, né? Talvez eles estivessem na expectativa dos Pokémon, mas é interessante falar que essa apresentação, esse trailer, foi lançado no mesmo dia em que a Game Freak completou 30 anos. Então, eu não sei se isso foi uma referência a Kanto pra relembrar o primeiro jogo de Pokémon, enfim. Eu acredito que não foi, não. É que já é sabido, né, que Kanto é a geração queridinha, porque é que mais pessoas conhecem. É que tem mais, por exemplo... Só teve Galarian Form de Pokémon na primeira geração, por exemplo. Então, acho que tá seguindo o padrão mesmo. É. De Kanto ser agraciado aí com mais coisas. É, e se eu não me engano, esses Pokémon normalmente são os que ganham em popularidade, né, no Japão. Charizard, Pikachu, Eevee, eles sempre estão no topo da lista da que a galera vota. Mas a gente sabe que o Junichi Masuda tem uma preferência por Kanto, então... nada de novo aí nessa história. Mas o que vocês acharam das Gigantamax, desses Pokémon? Eu, pessoalmente, gostei muito. Acho que eles estão abraçando a esquisitice, né? E tirando, acho que o Charizard, que eu achei meio genérico, o do Pikachu e o Meow, por exemplo, nossa, são absurdamente incríveis. É, o Pikachu fica gordinho, né? Enquanto o Meow, ele cresce, ele dá uma esticada no tronco dele e fica gigante. Sim, o Pikachu, ele faz referência ao design original dele, que era mais gordinho, né? Assim, com várias mascotes foram emagrecendo, não sei, por anorexia ou outras coisas, né? É, mas o Pikachu, ele fica muito mais gordo do que a arte original. Não sei se é necessariamente uma referência, mas parece. Sim, sim. E o Meow, eu não sei se ele abraçou aquele meme do gato esticado. Mas tem muita coisa na internet que alguém puxa um gato e começa a esticar assim infinitamente, né? Mas eu achei legal. Eu acho que isso até abre possibilidade no anime, porque o Meow tá na Equipe Rocket e o Pikachu com Ash. Talvez tenha uma batalha no anime dos dois, né? Frente a frente de Gigantamax. E... eu tô gostando com o que eles estão fazendo. O problema é só que é Kanto. E também o meio que você consegue eles. Por exemplo, o Pikachu e o Eevee, você tem que ter um save do Let's Go Pikachu pra ter o Pikachu e o Let's Go Eevee pra ter o Eevee. Isso já é uma barreira. Você vai ter que achar alguém que tem um jogo, espetar no seu Switch e conseguir o Pokémon de um jeito. E o Meow você tem que comprar o jogo, acho que até janeiro. Eles dão uma janela de tempo ok. Mas é só assim que você vai conseguir ele, provavelmente, também. Ah, eu acho legal colocar exclusividade a partir de saves de Let's Go, saves de Eevee, comprar até fevereiro o jogo. Esse tipo de coisa sempre aconteceu. E ter interação com Let's Go, eles já tinham comentado que haveria. Não sei se é só essa interação que vai ter, não sei se vai ter algum outro tipo de interação. Mas eu já acho algo mais palpável. Já, no mínimo, interessante. É, já tá melhor que o Mew Let's Go, que era um DLC com a Pokéball Plus lá, que tinha que pagar 59. Uma boa grana pra ter o Mew. É. Eu gostei do Pikachu, até porque que eu tô num país que só tem magro, então é bom ter gordo representando. Não, e com relação a esse negócio de save, eu não sabia. Mas eu acho que... essas são coisas opcionais, né? Então acho que você não vai perder tanta coisa, mesmo se você não tiver. É, eu só não gostei muito do Butterfree, cara. Eu achei muito genérico só crescer as asas, sabe? Mas, não, pelo menos tem o Butterfree. E além dessas novidades que apareceram em trailers, muitos sites da imprensa especializada, eles começaram a lançar os previews deles sobre os jogos, né? Eles testaram uma versão de até 90 minutos do jogo, então eles colocaram mini-análises que vão até 90 minutos ou gameplays de 10, 15, 20 minutos, né? Eu falo análise porque, pra mim, preview ainda tá muito na cabeça de prévias que lançavam em revistas ou sei lá, sites que faziam o amontoado de informações que você já tinha sobre o jogo, lançava como prévia, né? Pra mim, uma prévia é isso. Ao invés de você simplesmente testar o jogo, né? Talvez testar o jogo são as primeiras impressões, né? Muitos deles comentaram que eles não podem falar de pokémons novos que eles encontraram em rotas, né? E comentaram também da Wide Area, que aparentemente você vai escolher pra onde você vai, e aí você tá andando com um pokémon nível 10 e se depara tipo, com um pokémon nível altíssimo. E aí dá aquele senso de perigo, que opa, não posso ir por esse caminho. Na realidade, eles comentaram muito sobre a Wide Area, talvez era o que eles mais puderam falar dentro desse gameplay, né? E que nem o Lucas comentou, acho que o grande resumo é que a Wide Area, ela é uma área realmente livre pra você fazer o que você quiser. Se você escolhe suas rotas, se você quer enfrentar Pokémon de nível alto, se você quer se conectar com amigos e por aí vai. É que eu acho que é um falso senso de liberdade no sentido de escolha de rota, porque a barreira tá lá, que é o Pokémon nível alto. Uhum. Então, é legal você encontrar outras pessoas pra você caminhar, você encontrar pokémons e ir direto neles, né? Mas em questão de caminho, eu fico receoso. Eu explico. Beleza, você pode me falar que não, vou me desafiar, eu vou numa rota difícil, com pokémon nível baixo. Beleza, você conseguiu fazer isso. Você foi pra um caminho difícil e chegou ao objetivo. Depois, quando você ir numa rota mais fácil, você vai estar tão forte que aí vai ficar uma porcaria. Vai virar Pokémon padrão, né? Que é Steamroller, você batendo em tudo. Eu acho que é muito melhor do que o que eles já fizeram anteriormente, porque, primeiro, eu sempre fui muito a favor de você não limitar, colocar impedimentos, bloqueios pra uma determinada área em RPGs em gerais, porque acho que inimigos fortes dentro da sua área são um limitante muito melhor. Você não vai conseguir passar enquanto você não estiver forte. Acho que isso é muito mais divertido em questão de gameplay, né? Enfim, normalmente o que acontece em Pokémon, o que é comum, é que esses Pokémon, quando estão fortes ou quando você encontra um Pokémon selvagem, eles não são um bloqueio, eles não são necessariamente um impedimento para você que você consiga atravessar aquela área, né? Às vezes você foge ou você usa um repel, coisa do tipo, para você não encontrar Pokémon selvagem. Ainda mais nesse jogo, porque na Wide Area você vai estar vendo os Pokémon, né? Apesar de que aparentemente ainda tem matinhos lá que você pode encontrar Pokémons lá, você pode simplesmente desviar de um Pokémon por, sei lá, que nem no Zelda você desvia dos inimigos, né? Então, eu ainda acho que você tem bastante liberdade, mesmo eles colocando esses Pokémon fortes lá pra você batalhar. É que eventualmente vai ter um treinador com no meio do caminho esperando, né, olhar pra você. Mas eu entendo seu ponto. Até aquela parte você desvia dos pokémons, você consegue explorar aquela área mesmo sabendo que você é fraco. É legal ter essa liberdade de ver, entendi. Meu ponto de vista da Wide Area é algo novo. Se vai dar certo ou não, eu não tô nem aí. Pelo menos é uma coisa nova no universo de Pokémon. Na verdade tem muita coisa nova que tá acontecendo nesse jogo, né? Eles comentaram muito da Wide Area porque suponho que seja que eles conseguiram testar de melhor. Mas você vê, o Hurricane agora, ele não sobe um nível completo do Pokémon, né? Os Hurricanes vão tendo tamanhos diferentes e ele dá uma certa quantidade de experiência pro Pokémon, o que é diferente também. Apesar de que não sei o quão isso vai impactar no gameplay do jogo, mas enfim. E você também vai ter mais liberdade dentro dos centros Pokémon, né? Você vai poder avaliar, trocar os apelidos do Pokémon, você não vai precisar de um nickname rater lá. E você também vai poder trocar os golpes direto do centro Pokémon. Além de que, já comentaram, já mostraram isso no gameplay, pra quem é Shiny Runter, você vai poder já identificar o seu Pokémon, o seu inicial, de cara, se ele é Shiny, e resetar o jogo logo depois que você encontrou. Todas essas mecânicas, eu acho que elas foram colocadas para facilitar muitas das coisas que já acontecem com os jogadores, a experiência dos jogadores dentro do jogo. Então, tudo isso trazendo mecânicas novas, eu acho impressionante que a Game Freak esteja se colocando numa posição de sair um pouco fora da caixa, sabe? Colocar elementos que favoreçam pequenos nichos de jogadores dentro do nicho de jogos de Pokémon, principalmente os jogadores competitivos que querem criar equipes melhores, né? Enfim. Eu acho legal eles darem suporte ao competitivo, né? Até que alguns trailers que a gente já comentou em cast passado eram focados no competitivo, né? No formato VGC, com golpes novos que eram de habilidades e com certeza vão ser muito utilizados. Tudo que for pra facilitar a parte de criar um time competitivo, eu acho muito bem-vindo, porque é a parte que mais consome tempo do Pokémon. Você fica bridando pelo time perfeito, então eu acho fenomenal essas mudanças. E até os Shiny Hunters, né, que a galera vai resetando o jogo e vai contando, às vezes passa na quantidade de milhares de vezes resetando. Então é legal a praticidade para esse público específico. E mais ao Jerry, eles também comentaram que ela é grande o suficiente a ponto de ser comparado a duas áreas de Zelda Breath of the Wild, né? Duas áreas é aqueles espaços que você vai habilitando conforme anda, ou quando você abre um... Ai, meu Deus, qual é o nome daquelas torres? Eu não lembro agora. Eu não vou esquecer. Enfim, quando você habilita uma das áreas, se você olhar para o mapa, eles são divididos em pequenas regiões, né? Se você pegar duas daquelas regiões, é o equivalente do mapa da Wide Area, apesar de que eles não especificaram qual que é o tamanho da região. Mas, no mínimo, isso é grande. Para Pokémon, isso é muita coisa. É, a gente já tem, pelo menos uma noção do tamanho. Não é preciso, mas tudo bem. E eu não queria que fosse muito grande mesmo, porque talvez não tenha muito o que fazer, né? Você pode fazer o acampamento, encontrar amigos, lutar com Gigantamax. Mas se eu tivesse que ficar me movimentando muito em lugares que não tem nada, ia ficar mais chato. Não, eu acho que é meio que isso a área, né? Você explorar. Talvez esteja substituindo um safari da vida, coisa do tipo. Mas a exploração acho que é o elemento chave da Wide Area. E para fins de comparação, ainda rolou uma informação na internet em relação ao tamanho que ocupa Sword and Shield no Nintendo Switch. Na memória, ele ocupa 10.3 GB. Isso comparado com Pokémon Let's Go. Acho que Pokémon Let's Go tem 4 GB, né? E Sun and Moon também, sei lá, tem 2 ou 3 GB, eu não lembro, que ocupa dentro do 3DS, mas é nessa faixa. Eu acho que, ainda comparando com Zelda, acho que Zelda tem 15 GB, acho, que ocupa dentro do Nintendo Switch. Isso é bastante coisa. De novo, lembrando que tem metade dos assets dos Pokémon implementado dentro do jogo, né? Que, teoricamente, os modelos de Pokémon que mais ocupa. No mínimo, dá pra considerar que esse jogo tá vindo com muitos elementos gráficos bons. Se você só ver pelos gameplays, você já vê que a arte do jogo, ela tá muito bonita. Os pontos a ser explorados dão uma imersão muito grande. Então, eu tô bem empolgado para que esse jogo realmente traga elementos do 3D, da parte artística, dos modelos desse jogo, que te tragam uma sensação de exploração e seja... De novo, a melhor versão de Pokémon que a gente vai ter até o momento. Eu achei que o Mario ia chegar à conclusão que a Game Freak cortou os outros Pokémon porque não queria pagar o cartão do Switch de mais gigas. É tudo bem. Também é isso. É, só tava disfarçando, foi mal. Eu acho que pode ser uma questão de má otimização, né? Como eles estão trabalhando com o Switch a primeira vez, vai que não tá tão otimizado. Eu não sei explicar muito bem. Mas pode ser isso, né? É uma possibilidade. É, normalmente quando o jogo tá pra ser lançado, eles fazem um patch muito grande, né? Se eles já estão com um espaço estimado que vai ocupar dentro do seu Switch, quer dizer que eles já estão com uma versão fechada pro jogo ser lançado. Até porque eles têm que fazer a produção dos cartuchos e, enfim. Se isso aconteceu, então eles já rolaram uma otimização, sim, dos jogos, dos assets dentro do cartucho. Mas acho que... Não sei se uma otimização resolveria nesse caso. Provavelmente é... Quantidade de modelos, de Pokémon, de personagens e por aí vai. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós discutimos os comentários que vocês deixaram na página do último episódio em nosso site, que no caso foi Nintendo 3179, onde a gente comentou todas as nossas impressões sobre a BGS 2019, o stand da Nintendo e o Luigi's Mansion 3, né? Antes de pedir pro Lucas ler os comentários, eu só quero lembrar que os resultados do sorteio das pelúcias de Pokémon já saíram. A gente deveria ter comentado isso no podcast passado, mas a gente não comentou. Os ganhadores, eles estão disponibilizados tanto nas nossas redes sociais, se você for na publicação dos ganhadores, quanto na página do sorteio. Apesar de ela não estar mais linkada no site, você pode acessar pela URL. /landing/sorteio-pokémon. Se você ainda não viu os resultados, talvez seja interessante você olhar sua caixa e-mail e ver se você recebeu um e-mail com comunicado, enfim. A maioria dos ganhadores já foi comunicado. Tem um ganhador que eu comuniquei com atraso, foi mal. Você sabe de quem eu tô falando. Então, espero que você confira sua caixa de e-mails e veja se você foi o ganhador. Eu vou pedir para o Lucas fazer as honras, por favor. Vamos lá. Primeiro comentário do René Augusto. Fala, pessoal. Tudo bem? Eu tô de boa. E vocês aí, então? Putz, eu tô na correria aqui do mestrado, mas... dá pra falar que tá bem, né? É só uma pergunta que você sempre fala, tá bem? Ah, mano, eu tô, mas... Tô pra não falar que eu tô fudido assim, contar uma puta história de vida, sabe? Eu tô bem, mais pobre, como vocês sabem, mas tô bem. Neste ano até pensei em ir na BGS depois que a Nintendo anunciou que participaria do evento. Mas quando fui ver o preço, achei muito salgado e deixei para outra oportunidade. Cara, eu acho que... Eu concordo muito com você. A gente foi credenciado, mas R$120 por um ingresso... Eu entendo que era de último lote, mas era muito caro. Ainda mais para ver uma experiência meio limitante como era da Nintendo. Apesar de que é legal você estar com Charles Martinet, tirar foto... em Galar, você poder testar o Wii Dimension 3, mas se você fosse só pela Nintendo, não vale a pena. Eu já fui na BGS em 2015 e achei o evento muito cheio, com poucas novidades e estava sem muita paciência para enfrentar longas filas para jogar um jogo que já foi lançado ou que seria lançado em poucas semanas. Saberiam me dizer se o tempo que era necessário para esperar na fila neste ano estava aceitável ou realmente demorava muito? Ó, se for o da Sony, cara, você vai ter que programar antes, né? Pelo menos no dia que a gente foi, eu não consegui nem jogar porque tava esgotado. O da Sony era diferente porque você tinha que se cadastrar pelo aplicativo, né? Ainda tinha um fator limitante de era só 5 pessoas, enfim. Era muito mais complicado. Apesar de que teve gente que foi no sábado ou domingo e comentou que você podia esperar numa outra fila pra você jogar sem ter se cadastrado. Talvez você tivesse que esperar as pessoas que foram cadastradas. Se sobrasse tempo, você ia conseguir entrar. Não sei, mas enfim. A fila tava muito grande, sim, pra todos os outros jogos. Talvez o stand da Nintendo fosse o que tivesse menor, por questão de que ele tava mais distante e... Bom, muitos jogos a galera já conhecia, era mais o Wii Dimension 3. Mas se você não tá disposto a esperar no mínimo 40, 50 minutos numa fila, então nem adianta tentar jogar alguma coisa lá. A gente tava num dia menos cheio também, né? Na quarta-feira era o dia menos cheio, mas num sábado, domingo, eu acabei comparecendo no sábado também, e era essa a expectativa. No mínimo 40 minutos pra um jogo novo, né? Jogos que já foram lançados ainda tinham algumas filas, mas também tinha. Outra coisa que fiquei um pouco frustrado no evento que foi é que não senti os produtos sendo vendidos por um preço mais em conta no evento. Vocês conseguiram achar algo barato lá? Eu na verdade, eu não fui com a intenção de comprar nada, então eu acabei nem verificando o preço das coisas. Só vi que tinha lá partes que tinham lojas iguais na Liberdade, lá com coisas de otaku. Acho que produtos da HyperX, etc. Esse tipo de coisa existe, né? Se você for numa loja da... lá eles têm uma lojinha vendendo produto lá. Mas, como o Lucas comentou, tinham stands lá. Esses stands são os mesmos stands que aparecem em outros eventos. Tanto evento de anime, quanto evento gênero nerd, CCXP aí. O que acontece é que os produtos lá não vão estar mais baratos. Eles vão estar mais caros, na verdade. A cota de venda dessas lojas é alta para dentro do evento, né? O Brasil Game Show tem um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. Então eles têm que elevar o preço dos produtos para que eles consigam compensar o aluguel dentro do evento. Se você tá esperando encontrar alguma coisa barata na BGS, esquece. Tudo vai estar lá mais caro. Inclusive, os próprios produtos que você encontra na Sogo, na Liberdade, que é a mesma loja que tá lá, ela vai tá lá na Brasil Game Show. Os Dakimakuras lá de personagens de anime, cara, estão 30%, 40% mais caros dentro da BGS. Mas pra você comprar na empolgação, né? Acho que é mais então, nesse sentido. Headset de centenas de reais, acho que é meio complicado comprar na empolgação, né? Então, mas eu concordo com o Jefferson, porque acho que tem muita gente que não tem contato com isso, às vezes vem de outra cidade, às vezes não conhece, sabe, qual que é o esquema de que essas lojas compram da China, importa da China, traz pra cá, coloca 30%, vai pra BGS, coloca mais 60% em cima do 30% e vira uma bola de neve. Essas pessoas, elas vêm na loja, compram e não tem noção, né, desse fluxo de preço. Que só aumenta. E fora que também é que BGS foi em São Paulo, quem mora em São Paulo sabe, conhece, né, os lugares que tem que ir. Uma pessoa que vem de fora, você fica meio perdido, né? Então... Eu acho que uma vez que você paga para poder entrar no evento deste, deveria ter produtos por um preço mais acessível ou algo que não seja tão fácil de ser encontrado. Um abraço a todos, René Augusto. A assinatura dele, só faltou colocar a assinatura um pouco diferente. É, gente, ó, é, manda as assinaturas customizadas também. É, René Augusto, o cara que sempre comenta aqui, não sei, gente, inventa um título pra vocês. Toda vez que vocês comentarem, coloca aí. Mas ó, só comentando rapidinho, eu acho que essa é um comentário um pouco otimista e talvez um pouco inocente, porque o que eu escuto muito de gente que quer investir na área de games, quer patrocinar, é gente que está vindo da área de marketing, é que o público gamer é um público que tem dinheiro para gastar. Ponto. Eles vão distorquir o máximo, eles vão colocar preço alto, vão fazer uma campanha que vai tentar te atingir da maneira mais podre possível. Então eles acham que estão cagando assim para se os produtos estão caros ou não. Eles, oferta e demanda tem para isso e eles vão continuar extorquindo a galera. Eu acho que tem que ter produto do evento. Eu acho que isso tem que ter. E se tiver. Isso tem. E isso talvez não precisa ser tão caro. Podia ser alguma coisa mais acessível, até precisa você fazer propaganda depois. Ah, mano, o preço é tão caro quanto qualquer outro produto dentro do evento. É, tudo bem, mas podia ser. Eu acho que nesse ponto não precisava ser tão caro. Mas as coisas. E produto exclusivo é um negócio complicado você fazer isso, né? Tipo, funciona e esgota, né? Então acho que é até melhor. Acho que no caso da BGS não teve, né? Ok. É produto exclusivo. Sei lá, quando você vai teve, naquela. Teve. Ah, sim, entendi. De outros stands, né? É. Então, isso aí é melhor torcer pra não ter, porque é aquelas coisas que acabam rápido, só quem tem dinheiro consegue. Próximo comentário é do Daniel Hensolber. Quero tirar uma dúvida em relação à BGS. O lanche era R$35? Pois eu paguei R$40 no sábado e nem veio o brinquedo do Mario no combo. Risadas. Então, cara, eu paguei R$35. Só se os caras viram que podiam extorquir um pouco mais e aumentaram nos outros dias. Ah, com certeza aumentaram, cara. Aqui eu era completamente relativo. Mano, eu vou falar o nome da marca porque eu odeio o Bob's, cara, que tá sempre nesses eventos. Eles colocam um combo que não é o combo oficial, porque eu não sei se essas lojas são oficiais do Bob's. É simplesmente um lanche mais fajuta do que você encontra nas lojas que já são fajutas do Bob's. É, e, sei lá, eles te dão uma batata que é uma batata Ruffles bootleg e um refrigerante 300ml, sabe? É esse o combo que eles estão te dando, por R$40. Eu gosto do Bob's. Ah, Jefferson. Eu gosto. Só que de vez em quando eu passo mal quando como, mas eu gosto. Quanto à BGS em si, gostei do stand da Nintendo, e a demo de Luigi foi realmente incrível. Eu não sou fã da série, e a demo fez o bom trabalho de me deixar motivado em jogar o game completo. O que eu não gostei muito foi a seleção de jogos com muitos Marios, mas eu também entendo que eu não sou o público-alvo dali, já que eu tinha 80% dos títulos na minha própria mochila. É, eu acho que eu concordo com o que o Jomon falou, realmente faltou muito mais Pokémon. E talvez um Zelda Breath of the Wild ali. Mas aí não tem como controlar o tempo da galera jogando. É, já tinha o Zelda Link's Awakening, né? Então a taxa de Zelda já tava de boa. Vocês acham que se tivesse Astral Chain ia ter fila pra jogar? Nossa, acho que não. Eu acho que ia ser tão confuso a pessoa aprender a jogar que todo mundo ia olhar de longe e falar, nossa, que interessante, mas nossa, que bizarro. É, o problema disso é algo que eu comentei no podcast passado, é que o que eles precisam demonstrar lá são demos que estão disponíveis da Nintendo, né? Que a Nintendo já lançou em algum momento e eles vão passar pra Brasil Game Show levar. É, então, se Astral Chain não teve demo em algum lugar, tipo E3 ou algo acessível, ele não estaria lá, tanto quanto Breath of the Wild. Fiquei triste por não ter tido tempo de conferir os indies, e como o próprio Mario indicou, o local era extremamente apertado e só consegui dar uma passada de olhos no que estava sendo apresentado. Espero que valorizem esse espaço no futuro, já que é Brasil Game Show, e falta muito Brasil na feira. Nairi Nairi. É, sobre os indies, além de eles não favorecerem tantos espaços, não tinha só desenvolvedor brasileiro lá não, viu? Tinha desenvolvedor americano que conseguiu pagar cota aí pro evento, então, às vezes, nem Brasil mesmo é a área indie. E nosso último comentário é do Fabrício Bertrandi. E aí, pessoal? Estou bem deprimido esses dias, pois não pude ir na BGS por ter pego pneumonia no início da semana. Tenho muito azar, tantos dias para ficar doente. Fui ficar logo na semana da BGS. Pô, e melhoras, Fabrício. Espero que até agora você esteja melhor, né? É, eu já falei com ele, eu fiquei preocupado quando ele mandou isso. Eu mandei uma mensagem pra ele, ele falou que tá melhor. Ah, tinha que ter ido com pneumonia lá. Isso é bem legal. Nossa, pra morrer dentro do evento lá. Quantidade de pessoas. Hein. Isso que o pessoal falou, que teve uma gripe generalizada depois do evento. Eu mesmo fiquei gripado recentemente. Agora não tenho muito o que fazer a não ser esperar o lançamento dos jogos. Ou do jogo, né? Porque era só o Luigi's Mansion, né? O principal. Ah, não, se você quiser testar outras coisas também, mas tudo bem. Não, mas... Ah, acho que não tinha. Mas o lançamento do jogo é mais legal que a BGS. Você vai jogar um Luigi's Mansion no Halloween. Olha que divertido. Se for comprar digital, né? Ou se for na cruzada física que nem eu, vai ter que subir montanhas aí pra achar um custando 10 mil reais. Subir montanhas? Olha que mais divertido. O cara vai comprar no Chile, né? Embora eu vou comprar o Luigi's Mansion 3, mas não farei pré-compra como fiz com Zelda. Risadas. Vou mesmo esperar o lançamento. É, mas aí você vai ter que se ferrar um pouco pra encontrar o jogo, né? Porque na data de lançamento você vai ter que ir em lojas do mercado cinza. E além de que é muito difícil encontrar porque a quantidade de jogos é pequena ou não chegou, os caras te extorquem de uma maneira bem escrota. Eu sei que não ia mais comentar sobre Pokémon, mas gostei da ponta da versão de Galar para o Shield. Mas vou pegar o Sword mesmo, em mídia digital, pra pegar já no lançamento. E se alguém aí estiver disposto a fazer negócio para trocar os exclusivos de cada versão, estarei aberto a negociações. É isso aí, gente. Até mais e uma ótima semana a todos. Abraços. É, eu também vou ter que pegar o Pokémon digital. Inclusive, já comprei pra não dar nenhum problema. Vai que dá problema no cartão, né? Na época, não consigo comprar. Então, é. Tamo aí na expectativa do lançamento. Eu vou de físico e vou sofrer. É, eu não sei ainda. Posso... Sei lá, acho que eu vou comprar físico. Espero até 10 horas. Você não tem a tristeza da gente, Jefferson. Você vai na padaria e compra pão e dois Pokémon, cara. Não, mas aí eu tenho que esperar a loja abrir 10 horas. Eu poderia ter jogado minha frente. Que problemão, mano. Além do fato de que as 10 horas da manhã daí chega muito mais rápido do que a da nossa, né? Não, sim, de qualquer jeito eu jogo ou 12 ou 2 horas antes que vocês. É, então... E pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar em nosso site e comentar sobre as impressões que você teve deste episódio. O que você achou das nossas impressões de Ring Fit Adventures e de My Little Town Hero? Eu tô confundindo o nome desse jogo, eu tenho certeza que eu falei errado de novo. E falou mesmo, é Little Town Hero só. É sobre as impressões de Pokémon ou sobre qualquer outra coisa que você queira comentar. Alguma coisa que aconteceu nessa semana, se você... É, o que, que você está jogando, ou se você quer fazer alguma pergunta para nós, entre no site, na página do episódio e deixe seu comentário lá que nós leremos no próximo podcast. Quem tiver dinheiro, compra Ring Fit, e quem não tiver, espera uma promoção e compra Little Town Hero. Vale a pena. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.